dentro de mim só se cala quando te ama. Dança comigo outra vez a nossa canção, como é linda. E quando tudo acabar, descansa em meu colo. Acordar sem você pra me amar. Bem-vinda, bem-vinda. Preciso desse amor. Bem-vinda. Como é triste acordar sem você pra me amar. Bem-vinda. Não me deixe assim tão só. Bem-vinda. Sem você tudo é pior. Assim tão só, bem-vinda. Sem você tudo é pior. Bem-vinda.